era criança, eu morava na roça e gostava da troça, do jolo d'água da casa de tábua. Quando o sol saía invernado, eu subia pras vacas leiteiras tocar longueira. Fui moleque sapeca, levado da breca, gostava da viola e deu ia na escola. Ia todo dia numa égua tordilha. Era o meu destino já desde menino, pra ir nos fandangos era igual um curiango. Às vezes no arreio meu irmão já veio fazer a louro de mira pra ir nos catira, ficava de lado com os olhos estalados, vendo o sapatear, mas não pude entrar, bebi uns quentão, já ficava entrando. Umas moda com alguém, eu cantava também. Com 15 anos de idade eu mudei pra cidade, saí da escola, já era rapazola, deixei de estudar, fui caixeiro num bar. 30 mil reais por mês pra servir os freguês, vendendo cachaça, furando a ruas. Pra mim só foi boa, a minha patroa vivia molado com meu ordenado. Trabalhei 7 meses, recebi só uma vez. Eu não via dinheiro, entrei de pedreiro pra aprender o ofício, mas foi um suplício, só quente danado embolsando o telhado. As cadeiras doíam, me arrependia, mas não tinha jeito, era meter os feitos. No duro enfrentei, mas não me acostumei. Sou um pouco retaco, meu físico é fraco. Só pensar no trabalho, quase que eu me faço, é só mexer nos traços, fazer moda boa quando o povo enjoa. Fazer moda dobrada e selecionada pras festas que for, não passa calor. Evitar de beber pra voz não perder, dinheiro no bolso vem com pouco esforço nesse.